de arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim. Vai e diz assim como eu sou feliz no meu descaminho. Diz que estou sozinho e sem saber de mim. Diz que eu estive por pouco, diz a ela que eu estou louco pra perdoar. Que seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar. Assim que eu voltei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, eu só sei que cansei, enfim, os meus desencontros. Corre, diz a ela.